positiva, pros manos refletir, entender que a trajetória não para por aqui. É, o bom ladrão agiu na humildade, os seus pecados foi perdoado, morreu na fé, mas tomou fora atrás das grades. Do mesmo jeito tudo pode acontecer, não te incentivo morrer, te incentivo viver. É, os dois ladrões já estavam condenados à morte eterna lá no fogo queimado. Um de humildade, o outro de arrogância. Nas parábolas da vida não pode ter ganância, humilde pensamento. O Novo Testamento, seu nome é escrito no livro da vida e não na ficha de um detento. Foi no descuido que uma pá de truta desandou, botando no chão, ou talvez numa jega. Faxina obrigatória, tudo tem suas regras. Se for laranja, metido a maloqueiro, bem-vindo ao pesadelo, vai dormir no banheiro. A palavra de ordem sempre foi o ódio, o troféu da bandidagem, a morte é o pódio. Bomba relógio que o sistema armou, escraviza os humildes, explode o terror. Eu peço a luz, suplico ao meu Senhor, dar-nos força nesta guerra pra vencer o inimigo. E que eu não seja manipulado por este sistema anticristo. Vou dispensar o calibre, acreditar na verdade. Não vou passar a vida inteira atrás das grades. Vou dispensar o calibre, acreditar na verdade. Não vou passar a vida inteira atrás das grades. Terror, olha só, o sistema aprontou, montou uma pá de maquinários, inventou arma de fogo, psicologia barata, bomba que explode o globo. Eu não sou bobo, conheço muito bem o jogo. O cristão por aqui é tratado de louco, o meu estilo é esse, jaqueta e calça folgada. Sou um cristão assumido, ainda chamado de mala. Quem não sabe o que fala, tropeça nas próprias falhas. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Deus não quer aparência, Deus quer a sua alma. Pilatos, ontem mesmo eu te vi sem querer. No vacilo do dia, eu liguei a TV. Uma pá de camarada com conversa fiada, prometendo justiça, rabiscando o mapa, escalando a data. O inimigo é uma serpente magnata de terno e gravata, e se disfarça iludido o povo com droga e cachaça. Depois te joga no distrito ou no necrotério, sem direito a nada, 16 tiros disparada, sua carne não aguenta. Você não tem 5 vidas, você não é penta. Pra quem aguenta a morte, ela é bem mais lenta. O crime nunca foi bom, mas o diabo sempre atenta. Quem te incentiva a roubar, quer te ver na sarjeta. Se nós já somos periféricos, não precisamos da morte. Precisamos de Jesus Cristo pra mudar nossa sorte. Não desejo fortuna vendo seu corpo velado, a pivetada sofrendo e a viúva chorando. Chega de treta, chega de tanta falsidade. O meu rap é compromisso, ladrão. Revolução de verdade, vou dispensar o calibre. Estudar, trabalhar, acreditar na verdade. Pra que não seja preciso no dia de domingo, as minhas lágrimas caindo atrás das grades. Vou dispensar o calibre, acreditar na verdade. Não vou passar a vida inteira atrás das grades. Vou dispensar o calibre, acreditar na verdade. Não vou passar a vida inteira atrás das grades. Alô? Mãe, aqui quem tá falando é seu filho mais velho. Tô ligando pra falar que eu ganhei liberdade. Semana que vem eu tô de volta pra casa. Preocupa não, mãe. Tô fora do crime. De agora em diante, vou seguir o exemplo daquele que acorda bem cedo. E segue firme em seus passos, da vida não tem medo. Na correria de um trampo, agilizando seus lados. Dia a dia na luta, não tolerando fracasso. Dificuldades servem como desafios pros seus objetivos. Problemas pessoais, todos passados a limpo. Acredita na luz que ilumina o seu caminho, atropelando barreiras, pedras até espinhos. Ter fé no grande Deus que lhe deu a vida, com força de vontade, provações serão vencidas. Quem corre alcança, correria adianta. Não entenda o cansaço, com fibra e esperança. Na estrada desvios. Desvios leva o buraco, segue reto, consciente, estando sempre preparado. Armas não vão me matar, drogas não vou mitigar. O Senhor vai me proteger do mal que se aproximar. O mal que vem de braço aberto, te mostrando mais fácil, te levando à perdição, começando pelos atos. Enquanto você se destrói, ele te salda com palmas, e sem você perceber, já roubou sua alma. Vou dispensar o calibre, acreditar na verdade. Não vou passar a vida inteira atrás das grades. Vou dispensar o calibre, acreditar na verdade. Não vou passar a vida inteira atrás das Vou passar a vida inteira atrás das grades. É, não vou passar a vida inteira atrás das grades. Não vou passar a vida inteira atrás das grades.